as mina, louvando ao Senhor nas palmas. Os mano, louvando ao Senhor nas palmas. E todo mundo, louvando ao Senhor nas palmas. E todo mundo, louvando ao Senhor nas palmas. O papai está na house, louvai sem dar pause. Então vai um clique no mouse e adorai em cima da base. Louvo na church, louvo na favela, louvo com banda, louvo a capela. Eu louvo o dia inteiro, eu louvo até no chuveiro. Andando um pouco no caminho, penso que eu sou louco falando sozinho. Louvar, eu me amarro, louvar até dentro do carro, aonde for. Louve minha alma, seja como for, nem que seja nas palmas. As mina, louvando ao Senhor nas palmas. Crente joga na pista, geral curtindo a noite toda. Aqui não rola treta porque o clima sempre está na boa. A festa começou e não tem hora pra acabar. Portanto vamos que vamos louvar e celebrar. Nossa proposta aqui é te convidar pra dançar. Então aceite o convite e vem com nós bailar. O clima tá quente e tá aquecendo a pista. Geral curtindo a festa na mesma sintonia. Lazer e diversão, paz e muita descontração. O Espírito Santo chega e faz a mente dos irmãos. Negro de lá, segue a rima, inspirado pelo autor e consumador da minha vida. Sem caô e sem vergonha, sem tristeza se disponha. Joga as mãos pro alto e vamos tirar uma onda. As mina, louvando ao Senhor nas palmas. Os mano, louvando ao Senhor nas palmas. E todo mundo, louvando ao Senhor nas palmas. E todo mundo, louvando ao Senhor nas palmas. Por tudo que tem feito, sempre vou te louvar, te amar. Tô legal, o teu amor é incondicional. Os loucos não me entendem, passa mal. Olha pra ti e vai perceber que a vida é bem diferente de viver. Louvial, louvial, o digno. Quando você pensou que acabou, te resgatou. É mil grau, ele é por você. Só tá faltando você reconhecer. Cê é Hélio de Rocha, arte. Vai pensando que tá bom, paga pra ver. O bicho pega na rua, mas tamo na missão. Usando a Bíblia, as canelas e os pancadão. É muito louco ver os caras se render ao poder do Deus eterno, Jeová Jirê. Quanto mais o tempo passar, consigo ver. Louvando ao Senhor nas palmas. Os mano, louvando ao Senhor nas palmas. E todo mundo, louvando ao Senhor nas palmas. E todo mundo, louvando ao Senhor nas palmas. Já bless, adoração não é ritmo musical. Não é roupa, adoração é estilo de vida. Cê é L salmista de rocha e sacerdotes MCs. Novo rei, independente de qualquer coisa. Yeah.